história não ia terminar bem. Que no final de tudo eu fico sem ninguém. Será que tá escrito bobo na minha cara? Mas eu sou insistente e não desisto nunca. De janeiro a janeiro eu tô sempre na busca de um amor que todo mundo fala, eu desconheço. Tô quase achando que esse amor eu não mereço. Eu quero alguém pra me dizer: você é meu, é meu, é meu. Se despedida e eu dizer: sou teu, sou teu, sou teu, sou teu. Pra toda a vida e me dizer: você é meu, é meu, é meu. Se despedida e eu dizer: sou teu. Comecei sabendo que essa história não ia terminar bem. Que no final de tudo eu fico sem ninguém. Será que tá escrito bobo na minha cara? Mas eu sou insistente e não desisto nunca. De janeiro a janeiro eu tô sempre na busca de um amor que todo mundo fala, eu desconheço. Tô quase achando que esse amor eu não mereço. Eu quero alguém pra me dizer: você é meu, é meu, é meu. Se despedir.